Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 13 de janeiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 13 de janeiro de 2012, sexta-feira de lua cheia. O ditado do programa é: plantou vento, vai colher tempestade. Na dica de hoje, aprecie a vida com moderação. Confira também no boletim do Santa Catarina Rural, educação ambiental, exemplos positivos que vêm do interior de Concórdia e do centro de Arvoredo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que a expectativa de vida de um brasileiro nascido em 2010 é de 73 anos e 5 meses? Para chegar lá, aprecie a vida com equilíbrio, com alegria e com moderação. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Uma das linhas de atuação do Programa de Estado Santa Catarina Rural é a educação ambiental. O Prêmio EPAGRE Escola Ecologia demonstrou isso. Nós vamos agora reproduzir aqui no Panorama Agrícola uma entrevista que fizemos com Anessi Gerhard da Rosa, que é diretora da Escola de Educação Básica do Gelo Goss de Concórdia. Fica na Barra do Tigre, a 23 quilômetros do centro de Concórdia. Ela fala sobre o projeto da escola Lixo, um problema que tem solução, que foi premiado no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia com apoio do SC Rural. Vamos ouvir a professora Anessi Rosa. Olha, nós fizemos várias boas práticas. Nós, através de um projeto que a gente tem na escola, né, que todo mês a gente desenvolve um tema. Então, quando nós trabalhamos o tema saúde, surgiu dentro de uma turma a questão do lixo, que também é um problema de saúde, né, para a humanidade. E então foi a partir daí começou esse projeto novo dentro da escola. Se faz toda a coleta seletiva, né? Todos os dias os alunos passam em todas as salas, porque aí foram realizadas, por exemplo, mini palestras para todas as turmas, para que eles aprendessem a fazer a separação correta, né? E foram atribuídos pontos para a turma realmente levar a sério. Então foi classificada a turma que melhor fez a coleta seletiva, a separação do lixo, né? Também tivemos, por exemplo, a limpeza dos arredores da escola, a limpeza das residências, né? Que o aluno levou isso para casa também, né? Essa ideia de separar e de manter os arredores da casa limpa, né? E todo o lixo reciclável também veio para a escola. Então foi feita assim, uma limpeza geral. O ambiente da escola ficou muito mais bonito, porque dentro das boas práticas a gente elencou 23 itens, que entrava não só o lixo, mas o ambiente físico, o ambiente particular, por exemplo, assim, a higiene pessoal, entrou várias coisas. Mas assim, e a escola já vinha fazendo outras atividades, como captação da água da chuva, captação da energia solar, agora nós temos o decompositor orgânico, tudo isso em parceria com a EPAGRE, né? Foi essa construção da captação da chuva, como da energia solar e do decompositor, isso são parcerias com a EPAGRE. E esse da reciclagem, então, foi uma iniciativa nossa que veio somar. A escola praticamente já está sustentável. Então, esse é o objetivo maior que nós temos realmente de tornar a escola sustentável, sabendo cuidar do meio ambiente. Já estamos firmando outra parceria juntamente com a EPAGRE também, que é a parte da jardinagem e dar continuidade à questão da reciclagem. Então, é um projeto assim que nossa escola está sendo bem interessante. Um projeto puxa o outro. a gente não está conseguindo parar apenas nesse, porque um foi puxando o outro e estamos já com muitas metas traçadas para o ano de 2012. Falou a professora Anice Rosa, diretora da Escola do Gelo Góz do interior de Concórdia. Agora nós ouvimos a professora Marceli Bianchin, que é da Escola de Educação Básica Professora Benta Cardoso, do município de Arvoredo, que fica entre Concórdia e Chapecó. O projeto da escola, chamado Ninhos Artificiais, também foi premiado pelo Prêmio Epagre Escola Ecologia, com o apoio do Santa Catarina Rural. Vamos ouvir a professora Marceli sobre ninhos artificiais. Ele consiste na construção de ninhos artificiais, que são em forma de casinhas, que a gente coloca em pontos estratégicos, na escola, na comunidade, nas casas. E é onde a gente fez o reflorestamento nas matas ciliares, e para constatar onde houvesse mais a nidificação, né, os ninhos. E a gente constatou com esse projeto que os pássaros que habitaram esses ninhos foram mais as curuíras, as andorinhas, e elas ficaram mais perto do onde tinha mais barulho de crianças, né, que foi na escola. E esse projeto surgiu do problema do grande desmatamento na comunidade onde a gente mora. Então a gente pensou o que fazer para cuidar um pouco mais do meio ambiente. Então a gente fez esses ninhos, esse projeto, esses ninhos artificiais, para que eles pudessem habitar. Que esses pássaros que habitam esses ninhos artificiais que nós temos hoje na comunidade e na escola, esses pássaros entram em qualquer cavidade, eles fazem o ninho. E a gente fez os ninhos artificiais para poder estudar melhor os seus hábitos, né? A sua alimentação, do que eles se alimentam, como eles vivem. E através disso a gente conseguiu grandes resultados. De que forma a gente poderia traduzir isso em números, resultados assim palpáveis ou alcançáveis? Olha, nós tivemos na escola a habitação desses pássaros na escola foi de 70%. E na beira do rio, onde nós tivemos o reflorestamento, que a gente colocou também os ninhos artificiais, 10%. Quantos ninhos foram colocados? Foram colocados 12 na beira do rio e uns 30 na escola foram colocados. Comunidade escolar, os professores, os alunos participaram toda efetivamente? Toda a comunidade escolar, não só professores e alunos, como toda a comunidade, pais, todos da comunidade. Nos entornos da escola, todos participaram do projeto. Todos têm conhecimento desse projeto, que inclusive foi apresentado também nas feiras de ciências e matemática na regional. Arvoredo é um município agrícola. Agrícola, essencialmente agrícola. 87% dos nossos alunos, eles vêm do meio agrícola. E a escola fica no meio rural? No meio urbano. No meio urbano. No meio urbano. A cidade é agrícola? A cidade é essencialmente agrícola. Quantos alunos participaram do projeto? Do projeto, todos os alunos se envolveram. Nós tivemos 365 alunos. Nós tivemos sétima e oitava série que mais se envolveram, né? Ficou a cargo deles, mas todos os 365 alunos da escola participaram do projeto. Qual é a principal atividade agrícola do município? Os grãos. Depois da professora Marceli Bianchin, da Escola Benta Cardoso de Arvoredo, nós ouvimos agora a Bernadette Panseri, que coordena na IPAGRE os projetos de educação ambiental. Ela fala sobre a importância da parceria com Santa Catarina Rural. Bem, o Santa Catarina Rural, ele é extremamente importante porque ele nos apoia justamente na aquisição de toda a premiação e para trazer os alunos, os professores até aqui em Florianópolis e de volta. Então é tudo apoiado financeiramente pelo SC Rural. Daí a importância de realmente a gente ter um apoio financeiro para poder realmente trazer o pessoal e oportunizar essa troca de experiências. Esse prêmio, ele está programado dentro do SC Rural até 2016. Então, nós temos mais 5 edições a partir dessa, né? Então, até 2016, contamos com o apoio financeiro do SCC Rural. E depois vamos ver a possibilidade de contarmos com o apoio financeiro de outras fontes para continuar esse prêmio. Diante desse trabalho desenvolvido de educação ambiental, já se nota alguma mudança de atitude nos escolares e em seus familiares? Ah, com certeza. A gente pode perceber aqui pela amostra dos trabalhos que a principal atividade é voltada à mudança e o comprometimento das crianças, da escola e da comunidade para com as questões ambientais e culturais. Então a gente vê aplicando mesmo, tanto a escola, aplicando a gestão ambiental, aplicando as questões ligadas ao lixo, à floresta, à cultura, como as próprias comunidades, então, passam a adotar determinadas práticas que anteriormente não eram adotadas. Falou aqui no Panorama Agrícola Bernadette Panseri sobre educação ambiental e o prêmio EPAGRE Escola Ecologia, que tem o apoio do Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.